que é? Tô soltar fechuras. Travessura, a bruxa tá solta e os moleque de Akalashnikov, colete e touca, batendo na tua porta de sete meiota, o arrebentando no peito, cerca elétrica e giratória. É o Halloween, né? Seu Cosmo Damião, que já cansou de ouvir aquela frase, porra. Deita no chão, a cena é de assalto no caldeirão do inferno. Cadê seu Bolsonaro pra liberar teu berro? Abóbora tá sem vela, suas mãos estão atadas. E os monstrinhos da quaresma tá na porta da sua casa. Fizeram quarentena planejando a planta desse assalto. PT canta cadueta e os doces são seu saldo bancário. Vai, deita, cala a boca, passa a grana ou morre, seu porra louca. Anda, cara, e dois olha se vem a bruxa. Senão essa noite não vai ter doce ou travessura. A bruxa tá de condão e os meninos fantasiados. No caldeirão do inferno o alvo vira ensopada. Vela no centro da pólvora se apagou. Doce ou travessuras? E o bagulho virou. A bruxa tá de condão e os meninos fantasiados. No caldeirão do inferno o alvo vira ensopada. Vela no centro da pólvora se apagou. Doce ou travessuras? E o bagulho virou. A carruagem de fogo tá na porta da sua chola, pedindo doce ou travessura, fantasiado de pistola. A carniça atrai corvos, doce atrai crianças, armas atrai travessura, Halloween atrai matança. Quem que é? Pode ser que seja um Jason ou boneca assassino, provocador de enterro. Infratores vão à caça, não nem que eu morra, nem que eu mate. Ele quer suas moedas, não os pirulito bate, bate. Que porra de Parmalat, pede moleque jujuba. Doce é teu dinheiro, tua morte é travessura. Que porra de leite nin, guarda-chuva de chocolate. Ele quer comer Nutella e ter um Civic na garagem. Foi aí que os dois meninos de Angola caiu pra dentro da casa, tipo The Walking Dead, esbagaçaram a face do magnata. Em frações de segundo tinha uma bruxa lá de fora, invadiram a residência, o Halloween se foi embora. A bruxa tá de cundão e os meninos fantasiado. No caldeirão do inferno o alvo vira ensopada. Vela no centro da pólvora se apagou. Doce ou travessuras? E o bagulho virou. A bruxa tá de condão e os meninos